Professions, profissões. O advogado, a advogada, o aluno, a aluna, o arquiteto, a arquiteta, o atleta, a atleta, o cantor, a cantora, o comerciante, a comerciante, o dentista, a dentista, o engenheiro, a engenheira, o escritor, a escritora, o estudante, a estudante, o funcionário, a funcionária, o empregado de mesa, a empregada de mesa, o gerente, a gerente, o jornalista, a jornalista, o médico, a médica, o professor, a professora, o psicólogo, a psicóloga,